11:57. Metrópole FM. Apoio Cultural. Carneação entre amigos, em prol da manutenção da paróquia. O valor R$180 em 6 parcelas de R$30. Início dia 10 de setembro de 2024 e término dia 10 de fevereiro de 2025. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 8 de março. Primeiro prêmio R$20.000. Segundo prêmio R$15.000. Terceiro prêmio R$10.000. Quarto prêmio R$7.000. Quinto prêmio R$4.000 em dinheiro. Pague seu carnê mensal na secretaria da paróquia até 10 de cada mês e concorra a R$500. Sorteio na missa do terceiro sábado às 19 horas. Ajude nossa paróquia. Gigabyte Informática, manutenção em computadores, notebooks e netbooks, vendas de computadores, acessórios, suprimentos e muito mais, além de venda e instalação de câmeras e assistência em celulares. Gigabyte Informática, a tecnologia ao seu alcance. Gigabyte Informática fica na Rua Ceará, 1227, com telefones 2122-1217 e 99749-4061. Gigabyte Informática. Destaque Papelaria e Presentes, onde você encontra tudo o que precisa em materiais escolares, de escritório e ainda muitas opções para presentear. Tudo com qualidade e preços que não pesam no seu bolso. Destaque Papelaria e Presentes, na Rua Ceará 1314, bem próximo a Pais Leme. Fone 2122-1359. Destaque. Chama que é super, chama que é gás, é botijão dourado da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é botijão dourado da Super Gás Brás. Andra Gás e Água Mineral. Peça o seu galão de água mineral que levamos até você. Ligou, chegou, 3722-8735. WhatsApp 99809-1574. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Domingo e feriados, das 8 ao meio-dia. Peça o seu gás pelo WhatsApp da Andra Gás e Água Mineral e ganhe um super desconto na primeira compra do seu gás. Andra Gás, Gás e Água Mineral. Ligou, chegou. 3722-8735. WhatsApp 99809-1574. A Eletrônica M é especializada em assistência técnica. Precisa de assistência em televisores, aparelhos de DVD, micro-ondas, aparelhos de som automotivo interno, importados e nacionais, e ainda conserto de eletrificador de cerca rural, caixas amplificadas, mesas de som e amplificadores. Buscamos e entregamos o seu aparelho sem custo. Eletrônica M fica na J.A. de Carvalho 550. Fone 3722-5274 ou WhatsApp 998008472. Pensou em assistência técnica? Pensou Eletrônica M. JC Turismo Excursões Rodoviárias. Ônibus semileito saindo de Três Lagoas, Andradina e região. Oferece viagens a São Paulo com saídas aos domingos e quintas. Bate e volta com café da manhã, com o melhor preço, conforto e segurança da região. JC Turismo, grave este nome. Siga no Instagram e conheça o trabalho da JC Turismo Excursões Rodoviárias. O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Ferrugem. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 99992-7022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Começa agora na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Mais uma semana aqui no estúdio Jurandir Mitoso para mais um confronto de arrepiar os cabelos. Realmente, o Quem Quer Ser o Endividado é a coqueluche do momento, um sucesso por onde passa, conhecido nacional e internacionalmente, não se fala em outra coisa. Mas vamos deixar de salamaleque e apresentar aqui os participantes de hoje. Do meu lado direito está ele, campeão dos últimos três programas da temporada. O cara está com todas, está partindo para sua talvez quarta vitória. Ele que é produtor, editor da Rede Bandeirantes, do programa Perrengue do Dia. Alô, Elber Nantes, seja bem-vindo, meu querido. Como é que está a sua expectativa para hoje? Alô, Ian, cada vez mais se afunila, cada vez mais fica difícil, mas a gente topa qualquer parada e vamos nessa. Exatamente. E o seu oponente de hoje já está aqui do meu lado esquerdo, direto de Itapevi, no estado de São Paulo. Ele que trabalha na área de informática, é radialista também, doido por rádio assim como eu, Murilo Augusto, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Ian, vamos ver aqui no que dá. Tô chegando agora aqui no quadro, vamos ver o que se eu posso surpreender ou não, espero que sim, mas o debate é difícil. Exatamente.